uma emissora da Rede Capital de Comunicações. ZYK 537, 1040 kHz, canal internacional, São Paulo. Capital, simplesmente rádio. Queremos servi-lo.